ascensão, palavra de salvação. O verbo real, estilo real na doutrina, a vida ensina, não brinca. Te orienta na Bíblia, na crença, que Deus o trouxe dos mortos, milhões de mortos. Eu creio que cada um tem uma chance, a missão da remissão dos pecados. E Cristo é o sacerdote maior, nos livrou da algema, cadeia, o jugo pesado, quebrado, caiu por terra. Entenda a parada, sou um grão de areia, mas na beira da praia lutando por melhores dias, condições de vidas. Eu lembro que eu vi, compreendeu, sentiu que o passo do fracasso, derrotado, mundo pra baixo, isolado, calado. Tempo demais sem vencer obstáculo no decorrer do dia a dia. Mente vazia, hipocrisia, ironia, e as palavras jogadas no ar, não posso concordar, mas prefiro deixar no gelo seu rap. Patrocínio, bandido, descarga o banheiro o tempo inteiro. Eu vejo, ouço absurdo que é mal. Deixa pro mundo encarar-se, proliferar canife, cine 42 polegadas de plasma. O mal do mundo destaca, o mundo do mal se revela na bala. Família perdendo quem saca, quem se liga, que o diabo odeia sua vida. Quem vê, que o diabo te odeia, porque Jesus ama você. O sacrifício na cruz, os pregos entrando na carne, a alma estando aflita, porque me abandonaste. Suas palavras citadas nesse instante a você, meu irmão, que conheceu a palavra, a vida, a luz, o perdão, a salvação. Então, se liga aí, Jesus me leva para um lugar muito longe daqui, aonde a inveja, a traíra, a ganância não vão existir. O melhor de Deus ainda está por vir, basta você crer, entender que Deus tem o melhor para você. Passará os céus e a terra, mas você não irá perecer. Sua causa será advogada pelo justo juiz, purificador do pecado. Sua alma será lavada, seu nome será trocado. Terá a veste mais branca, mais alva do que a neve, pois é o próprio Cordeiro, ele mesmo te serve, te enche de alegria. Morada nova, alegria, longe do tira, agonia, sirene, apostasia, urubu atrás de carniça. Na memória se liga, inveja, cobiça, morte, a fama, o drama, a brisa estica. Sai dessa, você consegue, você consegue, você consegue. Espaço nem me segue, pros demônios de plantão não tem espaço, nem me segue. Urubu devorador não vai ter corpo no meu rap. A espada que corta, tritura, massacra o mal, é a palavra que sai da boca do Deus justo leal. Pros demônios de plantão não tem espaço, nem me segue. Urubu devorador não vai ter corpo no meu rap. A espada que corta, tritura, massacra o mal, é a palavra que sai da boca do Deus justo leal. Pacto de sangue, chegando na parada, na conexão com a rapaziada. Aqui do AZL, artigo Zona Leste, assim procede na mesma fé, no rap. Na banca de Cristo, incentivo positivo pra criança que cresce, se esquiva do beck, semeando a paz, onde o clique clique ferve. Maior é o que serve, o inferno se estremece. Vamos dobrar o joelho no chão, os fariseus vão criticar, cê sabe, né, lecão? Os bicos vão tentar nos tirar da visão, mas avisar os irmãos pra não desanimar, não. Estamos na contramão, mas Deus tá na direção de tudo. Não foi à toa que nós renunciou o mundo. Aí, esquenta não, vamos, que é nós. Aqui é voz ativa, ha, rima e vida. Eu faço parte desse time, visto essa camisa. Só Deus é a saída, sem ele não somos nada, truta. Se quiser, cê pode até tentar. Vai lá, vai parceiro, vai sem freio, que o seu rumo é o desfiladeiro. Sorri por fora, mas chora por dentro. Esse vazio que cê carrega no peito, vai vendo, é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher e mais nada. Até quando cê vai continuar vivendo dessa forma? Só de passa, passa bola, só de... Cuidado, os olhos de Deus estão por todos os lados. Se não vim pelo amor, pela dor, sai mais caro. Fazendo eco, a voz que clama no deserto. Somos a voz que profetiza a vida em meio ao vale de ossos secos. Agradeço por ter saúde pra lutar, fé pra orar, e as igrejas pentecostal pra nós glorificar. Deus tremendo, no ritmo da sua. Em cima da batida pesada, como esquivando, revitando através de palavras. Na levada, fazendo apologia à as palavras da Bíblia, então se liga. Se liga. O verbo se fez carne por minha vida, por sua vida, pela humanidade que peca. A sociedade moderna que estão mais preocupados com o seu trabalho, com as coisas deste mundo, e não param nem um segundo pra falar com Deus. Falta de gratidão, de sabedoria, mas aí eu tô na minha. Toquei a balada, night pela vigília, sigo na picadilha com Deus, na fé, se desviando do mal, com meu skate no pé. Aqui Samuca também, mais vivo do que nunca, eu vou à luta, amém. Junto com meus truta, BRC do rap, somos o PDS. Pacto de sangue, AZL, prossegue. É isso aí, irmão, os dias não são bons pra quem não tem o Deus maior dentro do coração. Fica fácil do mal penetrar e destruir as coisas boas, mas se meu Deus plantou, eu sei, não é à toa que o mal leva o homem a cometer coisas ilícitas. Mas não é bem assim, se não tens o que falar, então não fales nada. Tenta passar pelo menos um pouco da esperança, mas o urubu devorador está te rodeando. Tenha de bom ânimo, porque Deus fará como o Daniel, fechará as covas, a boca dos leões, e nada acontecerá com você. Se tens fé, contigo Deus sempre estará. A hora passa, o dia passa, o ano passa também. Se passaram 2 milênios e a palavra não passou, e é nem ano consolidou as palavras de Deus. No momento são 3 impostos da matina de 2007. Tudo na mente reflete naqueles tempos atrás. Hoje não és de novo escolhendo Barrabás, porque a espada que massacra aquele mal, que me ajuda a viver no mundo espiritual. Tire as mãos, que Deus fará a obra por você. Você vai ver o Espírito Santo habitar dentro, sempre andando com você. Tudo se torna mais fácil, o fardo fica mais leve. O inimigo se levanta pra cair constantemente. O que importa é se você se sente bem. Olha pra Deus, fala de Jesus pra alguém. Ele tira do abismo, do lamaçal encharcado, limpa tuas feridas, perdoa os teus pecados. Hoje eu reconheço, é meu advogado. Você não sente rancor, só sente muito amor. Você vai ver, quando Deus voltar para ele, o que você vai dizer. Você vai ver, o evangelho tem que ser pregado pra todos os ser. Fale o que fala e diga o que quiser. Eu acredito em Deus, no Cristo de Nazaré. Por isso falo, repito, bato na mesma tecla. Como não posso acreditar no meu Deus, no meu superior, onipresente, onipotente, onisciente, o Alfa, o Ômega, começo e o fim. Somos chamados por ele com a permissão de Deus. No nosso rap não haverá nem o corpo. Amém, Senhor.